Você está ouvindo Jornal Fala Cidade, aonde você, pacato cidadão, tem voz. Rádio Monumental 1080, música, jornalismo, entretenimento, é só aqui na sua 1080. Rádio Monumental, a gigante do rádio. ZYK 704, a Rádio Monumental Limitada, transmitindo em 1080 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Monumental. Você está ouvindo Jornal Fala Cidade, aonde você, pacato cidadão, tem voz. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, aqui pela Rádio Monumental, você confere o programa Vale Esportivo. Vale Esportivo. Produção e apresentação, Bruno Leandro. 1080. Fique muito bem informado sobre o mundo da bola. Entrevistas, um bate-papo descontraído, informando você. Programa Vale Esportivo, com Bruno Leandro, aqui pela Rádio Monumental. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Não perca. O melhor da música internacional com Maurício Carvalho. Aos sábados, das 7 da manhã até às 11 horas. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em Guaratinguetá. Você que pertence aos grupos que estão recebendo a terceira dose, não deixe de se vacinar. Essa é uma medida eficaz que garante a proteção contra o coronavírus. Fique atento à programação completa da vacinação no site da Prefeitura, guaratinguetá.sp.gov.br. Proteja-se. A vacina salva vidas. Prefeitura de Guaratinguetá, construindo a cidade do futuro. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para aproveitar os alimentos e evitar desperdícios. Algumas partes dos alimentos que são descartadas no preparo das refeições podem ser aproveitadas. Não se deixe levar pelas aparências. Vou te dar 5 dicas para aproveitar melhor os alimentos. Dica 1. Procure usar todas as partes que um alimento tem para oferecer. Não despreze nada que possa ser aproveitado. Dica 2. Cascas, talos e até as sementes têm grandes quantidades de vitaminas, minerais, fibras e nutrientes essenciais para a saúde e para prevenir doenças. Dica 3. As cascas das frutas podem fazer parte de receitas bem saborosas. Receitas deliciosas e nutritivas não faltam. Dica 4. Sementes podem virar farinha para vários pratos ou serem incluídas em pequenas refeições. Dica 5. No site do Saúde Brasil, você encontra receitas saborosas de culinária sustentável. Aproveitar alimentos é bom para o seu paladar, para o seu bolso e para o meio ambiente. Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Você vai fazer uma viagem ao mundo alucinante. A música sertaneja em destaque. Produção e sonoplastia. André Luiz, o original. Levando o melhor da música sertaneja pra vocês. Agora sim, agora sim. O momento que todos esperavam. É a partir de agora, a partir de agora. Fantástico, lindo, lindo, sensacional. A tristeza vai embora, porque tá começando agora o programa Manhã Sertaneja. Carimba, que é top. 5. Vim trazer a alegria, eu e a minha viola. 4. E a nossa turma quando junta é nós que fecha os botecos. 3. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um edredom, um frio limão, um frio de agosto. 2. beijo seu muito gostoso. Um grande homem, uma grande voz. Está entrando no ar, programa Manhã Sertaneja. Vem aí, vem aí. O locutor sertanejo que descobriu que a verdadeira felicidade está dentro de um casebre e nunca dentro de um castelo. Vamos que vamos, menino. Abriu, abriu a porteira, se mandou bem direto de Monteada Lapa. Segura, segura. André Luiz, original, original, original. Aô, galera, bom dia, bom dia, bom dia, estamos chegando. Chegando pelas ondas amigas da 1080, Rádio Monumental, com o seu, o meu, o nosso programa, Manhã Sertaneja. No pé na bota vai subir o poeirão. Mas vem pra mente, pro amor, pro coração. Quero ver todos malhando a tristeza e a solidão. Vai começar. É, agora são exatamente 6 horas e 14 minutinhos. E nós estamos chegando por aqui. É, olha, pra fazer companhia pra você, a gente vamos estar junto, juntinho, juntinho, misturado, viu? Eu daqui, você daí, fazendo, fazendo, fazendo aquela festa no seu rádio. E é claro, você pode fazer o seu pedido musical nesta manhã gostosa, né? De terça-feira, nesta manhã gostosa. Eu quero dar um bom dia todo especial pra vocês, viu? É, a partir de agora você vai ficar na minha companhia, André Luiz, aqui na Monumental 1080. É, vamos que vamos! 1080. Já quero dar um bom dia todo especial para a cidade de Aparecida, Guaratinguetá, Roseira, Lorena, Cachoeira Paulista, é, a cidade de Potim. Um forte abraço para todos vocês. Estamos chegando, hein? Estamos chegando! Pro amor, pro coração, quero ver todos malhando a tristeza e a solidão. Bom dia, Vale do Paraíba. Bom dia para você que está junto com a gente, ligado na melhor. E aqui é facinho, facinho, facinho você participar do nosso programa. Participe, peça a sua música. Ligou, pediu, tocou. É, 3105-6437. E com a sua participação, o nosso programa fica. É uma festa no seu rádio. No seu rádio. Um espetáculo. É, legal, legal, legal. Aqui, ó. Aqui é um negócio é diferente. Aqui, a equipe é... A equipe Brutalidade Máxima. Brutalidade Máxima. Bom dia, Joãozinho, abaixa a agulha. Thank you.